Midas Macedo, tudo em ferro e aço pra você. Rodovia Arthur Bernardes 2013, ligue 3233-1308. Midas Macedo, ferro e aço pra você. E o prefixo da melhor. 99. YD205, 99,9 MHz. 99 FM, uma emissora da RBA. Rede Brasil Amazônia de Comunicação. Belém, Pará. Sucesso em primeiro lugar. 99.